O tema hoje da palestra é Objetivo da Encarnação. Objetivos da Encarnação. Então, na verdade, os objetivos da encarnação ou das sucessivas encarnações que se tornam reencarnações são vários, mas só que antes a gente precisa compreender, precisamos todos nós aqui estarmos uníssonos em sabermos exatamente o que é uma encarnação. Porque objetivos da encarnação, se a gente não sabe exatamente o que é uma encarnação, fica meio que subjetivo, não objetivo, a pergunta, né? Então, o que é uma encarnação? Comparando com a doutrina, digamos assim, católica, apostólica, romana, a encarnação seria a mesma coisa que uma ressurreição, sob o ponto de vista religioso, católico, apostólico, romano, que fala em ressurreição. Bom, as doutrinas, por exemplo, do Espiritismo, antigamente existiam, há 4, 5, 6 mil anos atrás, existiam os celtas, né, lá na região da Alemanha, da França, uma parte da Bélgica, que já acreditavam nas futuras e sucessivas encarnações para depuração do corpo e do espírito. Existem hoje seitas variadas no planeta inteiro que pregam a encarnação, isto é, são sucessivas reencarnações, isto é, se morre na carne, se nasce na carne, se morre na carne, se nasce na carne, isto é, são as mortes físicas e os nascimentos físicos, sempre levando em conta que o nosso espírito, ou melhor, o nosso perispírito, não morre, nunca. Ele sai desse plano espiritual, que é desse plano material, e ele vai para o plano espiritual, para a erraticidade, para novamente depois passar por uma nova encarnação. Então, para nós entendermos o objetivo de uma encarnação, nós temos que antes ter em mente o que é uma encarnação e levar em conta agora um pressuposto de que todos nós acreditemos na reencarnação. Porque se alguém não acredita na questão reencarnacionista, não adianta nós falarmos sobre o objetivo de uma encarnação. Então agora, se colocando sobre um pressuposto que todos nós aqui que seguimos, digamos assim, de certa forma, a doutrina espírita kardeciana, do Kardec, que prega como que em primeiro plano, eu diria, que é uma das leis básicas do Espiritismo, que é o reencarnacionismo, que é uma lei natural, uma lei divina, que a gente falou já a semana passada e a gente falou outras vezes. Então, para quê? Qual é que são os objetivos de uma encarnação? Bom, basicamente falando, nesse planeta de provas e expiações aonde nós vivemos atualmente, o objetivo básico é depurar o nosso corpo físico e evoluir moralmente, mentalmente e eticamente falando. Isto é, voltando atrás novamente naquelas questões que a gente falou sobre as leis naturais ou leis divinas, evoluir seria a questão de cada vez compreender mais as leis naturais, sem repressão. Então, o objetivo primeiro de uma encarnação, de cada nova encarnação, é compreendermos cada vez mais aquilo que são as leis naturais. A lei do amor, a lei da justiça, a lei do trabalho, a lei da liberdade, a lei da igualdade, a lei da reencarnação, a lei do karma e outras tantas, que parece que são 12 ou 13, que eu não lembro direito. Então, o objetivo principal de uma encarnação é cada vez galgarmos um degrau a mais na nossa questão evolutiva para compreendermos, antes tem que entender, para depois compreender e depois aceitar a questão das leis naturais. Quer dizer, é tão simples que se torna até um pouco complicado, porque quer dizer que nós complicamos, porque na verdade as leis naturais elas estão aí, estão na nossa consciência, só que nós não as respeitamos. É muito difícil de respeitá-las. Então, cada dia que passa, nós temos novos desafios pela frente, seja na família, seja na sociedade, seja pela saúde, seja no trabalho, seja em qualquer que seja aquilo que faz parte de nossas existências. Isso colabora com a nossa evolução de cada encarnação, no momento em que nós aceitarmos essas, digamos, esse tipo de prova de maneira coerente, de maneira sensata, de maneira ordeira, sem revolta. Então, daria para colocar assim, ó. Existem limites, que alguém deve se perguntar, existem limites de encarnações? Aí eu vou falar bem naturalmente falando e até meio grosseiramente, depende da teimosia de cada um. Existem seres que transcenderam, eu não vou dizer aqui em números, mas o número X de encarnações, transcenderam num outro patamar, acima, muito acima do nosso, que não mais necessitam passar por esse tipo de problemas, por esse tipo de provas e expiações que nós passamos aqui. Então, eles transcenderam. O que é transcender? Eles aceitaram, sem contestação, sem revolta, todas, eu estou dizendo, todas as leis naturais ou divinas que existem. Que já foi falado semana passada. E se vocês quiserem, no livro dos Espíritos, no livro terceiro, lá estão todas as leis naturais. Tá? No momento que nós atingirmos, digamos assim, a plenitude da compreensão de todas essas leis naturais ou divinas, bom, aí então o objetivo das encarnações para nós aqui nesse planeta terminou. Nós já estamos transcendendo. Estamos num outro patamar. É muito simples e, ao mesmo tempo, bastante complicado. Por quê? Porque nós teimamos a cada dia não aceitar muito, né, essa questão das leis naturais. Como nós aqui colocamos a semana passada, sobre essa questão de que precisam ainda hoje existirem leis escritas num código penal ou numa constituição para que se possa respeitar essa lei sob a pena da lei, sob, digamos assim, podermos ir presos ou podermos pagar multas ou podermos sofrer processos judiciais. Por quê? Porque nós não cumprimos com a lei e ela tem que estar escrita em algum lugar e nos reprimir para que nós consigamos atingir esse patamar, digamos assim, de conhecimento, para que tenhamos atitudes coerentes à sociedade, coerentes à realidade em que estamos. Então, o que queremos aqui passar é que o objetivo da encarnação é uma evolução constante. A gente poderia aqui fazer uma comparação das sucessivas e sucessivas encarnações que nós passamos e que nós vamos passar ainda a uma escola, digamos assim, a uma criança que começa a estudar lá na... Hoje existem lá com 3, 4 anos as crianças que vão lá nas escolinhas, né? Então elas vão lá, elas vão começar a aprender lá o básico, que é saber brincar, é saber se relacionar com uma outra criança, a saber respeitar uma outra criança. Depois ela vai passar para o primeiro ano, que é o ensino fundamental, e vai até o oitavo, o nono, parece que agora são 9 anos, certo? Aí ela vai terminar no oitavo ou nono ano, ela vai terminar a primeira fase do seu aprendizado, certo? Bom, aí ela vai entrar depois no ensino médio, que vai ser mais 3 anos de ensino médio. Depois ela terminou o ensino médio, ela vai passar para o ensino superior, que é outro nível de conhecimento. Depois do nível superior, ela vai passar lá para uma pós-graduação. Depois existe um mestrado. Depois existe um doutorado. E depois existe um PhD, que então nós estaríamos transcendendo. A história é longa. E o caminho é longo. Mas o que é importante, que eu quero, queremos frisar aqui, que nenhuma criança que começa lá, antigamente se falava maternal, hoje não sei, é a escolinha, né? Ela não retrocede jamais. Se ela chegou no primeiro, ela não vai voltar para o pré, que nem a gente falava uma vez. Se ela chegou no terceiro ano, ela até pode repetir o terceiro ano uma, duas ou três vezes, mas ela não vai voltar para o segundo ano. Se ela chegou lá no terceiro ano do ensino médio, ela não vai nunca voltar para o segundo. Por quê? Porque ela não retrocede jamais. E isso dá para comparar também com a nossa questão evolutiva, que seria o objetivo da nossa encarnação, que é evoluir sempre. Uma evolução constante. Nunca existe uma involução. Nunca existe um retrocesso evolutivo. O que existe em algumas pessoas, em certas pessoas, de repente, que não tiveram a oportunidade que nós temos aqui, que seriam, digamos assim, os marginais, que seriam as pessoas que foram, digamos assim, os excluídos da sociedade, é que talvez eles não tiveram a mesma chance, as mesmas oportunidades que nós tivemos de ter uma família e de ter, digamos assim, um estudo e de ter uma comunidade que nós temos. Então, o local onde eles viveram, talvez, façam com que eles rodem um ano. O que eu quero dizer, rodar um ano, façam com que eles, nessa existência, talvez eles tenham que repetir de ano. Por quê? Porque talvez as atrocidades que eles cometeram nessa existência, talvez, por motivos de não terem o conhecimento que nós tivemos e as oportunidades que nós tivemos, talvez eles repitam de ano. Mas eles não retrocedem jamais a uma existência anterior a essa. Quer dizer, eles não retrocedem jamais, evolutivamente falando, para baixo. Eles vão reencarnar novamente e aí eles vão galgar um passo maior com outras oportunidades. Então, a justiça divina, a justiça natural da lei, ela é inexorável, ela é igual para todo mundo, para todos nós. E todos nós vamos ter, através dessas sucessivas encarnações, os mesmos direitos, os mesmos direitos, os mesmos deveres e as mesmas oportunidades de todos. Todos nós somos iguais perante a justiça divina e a lei natural, que é a lei divina. Obrigado.